Cristo é uma história singular, é uma história tão sublime que é Deus do céu e do mar. Não existe outra história, nem tão pouco existirá. É a história tão sublime, só a Bíblia pra contar. A Bíblia, grande história, que descreve o amor de Deus, quando pra salvar o mundo o seu filho enviou, que morreu para livrar-nos e o perdão nos conceder. Lá no alto do Calvário o seu sangue ele verteu. Só a Santa Bíblia é a história do Senhor, que transforma e converte o perdido pecador. Só a Bíblia testifica deste imenso grande amor. E na Bíblia está escrito que ele é meu Salvador.